Você está na Fred FM, o som que te acompanha. O som que te acompanha. O som que te acompanha. Que te acompanha. Que te acompanha. Que te acompanha. Que te acompanha. Que te acompanha. Que te acompanha. Que te acompanha. Que te acompanha. Ai, doutor. Meu coração tá doendo. Calma, meu amor. O Dr. Brega chegou. Boa tarde, amado ouvinte. Quem fala com vocês é o Cipriano, mas pode me chamar de Dr. Brega. E sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, a primeira de 2026. E após um breve intervalo, estamos de volta e de casa nova. Agora, todo domingo, você pode ouvir a gente aqui na Fred FM, o som que te acompanha. Sempre das 12 às 13 horas, Doutor Brega, o programa dos corações apaixonados. E agora, amado ouvinte, senta que lá vem história. No ano de 1990, a lendária dupla José e Durval, mais conhecidos do grande público como Chitãozinho e Xororó, lançaram no álbum Cowboys do Asfalto essa música que se tornou um grande sucesso em todo o país e que, com o passar dos anos, se tornou aí o hino nacional dos karaokês. Mas o que pouca gente sabe é que essa não foi a primeira gravação desse super hit. Um ano antes, em 1989, essa composição de José Augusto e Paulo Sérgio Valle teve seu primeiro registro em disco na voz marcante de um pernambucano chamado Leonardo Sullivan. Infelizmente, a gravadora não acreditava na música e acabou não trabalhando ela na época. Mas graças aos irmãos Chitãozinho e Xororó, essa super canção aconteceu e ganhou o Brasil inteiro. E o resto? O resto é história, vocês já sabem. E agora com vocês, o hino nacional dos karaokês. Aumenta o som, você está no Doutor Brega. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto, eu me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que eu te amo. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do teu beijo. Eu te entrego minha vida pra você fazer o que quiser de mim.

procurar seguir por outro caminho. Sei que não vai ser fácil esquecer de tudo que entre nós se passou. Mas sei que o tempo passa e eu aqui sem graça, e nada mudou, nada mudou. Procuro esquecer que te amo, mas não posso. Preciso aprender a ser só e não consigo mais, não consigo mais. Procuro esquecer que te amo, mas não posso. Preciso aprender a ser só e não consigo mais, não consigo mais. E esse foi mais um bloco musical crocante e açucarado, que você só escuta aqui no Doutor Brega. E vocês ouviram Jogo Marcado com a Kátia? Mais uma pedrada do José Augusto e Paulo Sérgio Valle. E abrimos o primeiro bloco com Evidências, que é deles também. Boa demais essa dupla, duas feras do pop romântico nacional. E lembrando que o Paulo Sérgio Valle, ao lado do irmão Marcos Valle, é autor também de Samba de Verão, clássico da Bossa Nova. E sem dúvida, Paulo Sérgio Valle é um dos compositores mais versáteis da nossa música. Viva Paulo Sérgio Valle! Em seguida, o hino do rei Roberto Carlos, mas na voz potente do grande Agnaldo Timóteo. E vocês ouviram Emoções. E encerrando o bloco, Procuro Esquecer Que Te Amo, com Bartô Galeno. E a música não para por aqui. E agora com vocês, Fafá de Belém. Sobre meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer.

um certo dia por um rapaz rico e famoso, famoso. Mas eu te espero, penso em você cada segundo. Se contra alguém você cansar, em algum canto deste mundo, você bem pode me encontrar. E sempre só vou caminhando, e minha vida recortando, vestido como um vagabundo. Caminho só pelo mundo. Vestido. Pobre daquele que gostar de você, pobre daquele que pensar em te amar. Vou dar conselhos e façam de mim como espelho. Gostei e sofri, perdi tanto tempo. Estou acabado, você me iludiu. Mas de vingança não vou deixar que engane a mais ninguém. Vou até pregar avisos por onde passar. Você vai sofrer, você vai chorar. Não vou deixar você enganar a mais ninguém. Não vou deixar você enganar a mais ninguém. Pregar avisos por onde passar. Você vai sofrer, você vai chorar. Não vou deixar você enganar a mais ninguém. Não vou deixar você enganar a mais ninguém. Deixar você enganar a mais ninguém. E hoje é domingo, dia do programa dos Corações Apaixonados. E nesse bloco vocês ouviram Paixão de um Homem, clássico potente do mestre Valdir Soriano. Em seguida, Ando em Volta pelo Mundo, com Gerry Adriani. E encerrando o bloco, A Minha Vingança, com José Roberto. E enquanto você faz o almoço aí, a gente capricha na trilha sonora aqui. E agora com vocês, Lindomar Castilho. Encontrei seu lencinho jogado na rua, que

esta saudade. Eu te amo de verdade, gosto de você, querida. É você quem eu amo, amor da minha vida. Vem matar essa saudade. Eu te amo de verdade, gosto de você, querida. Vem matar essa saudade. Esse foi o último bloco da primeira edição da temporada 2026 do Doutor Brega. E se esse programa serviu para alguma coisa, ótimo. Se não serviu, semana que vem a gente tenta de novo. E nesse bloco vocês ouviram Lencinho, com Lindomar Castilho. E encerrando com chave de ouro, Amor da Minha Vida, Pedrada do Adelino Nascimento. E tem paixão que é igual cerveja barata. Desce fácil, sobe rápido e no dia seguinte só deixa dor de cabeça. Mas aqui você encontra a trilha sonora certa para sua ressaca. E essa edição estará disponível em breve nos sites Mixcloud e Internet Archive. Os links estarão disponíveis a partir de terça-feira lá no Instagram. Segue a gente, @doutorbrega. E domingo que vem a gente se encontra. Valeu! Doutor, essa paixão tá me deixando quente. O que é que eu faço? Receita do dia. Tome 3 doses de Reginaldo Rossi, 1 comprimido de Odair José. E se a paixão persistir, volte semana que vem no mesmo horário. Ai, doutor Brega, você é demais.